preço justo e resultado de peso. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso. Vamos ouvir Teodoro e Sampaio, de 1990, Pássaro de Aço. Esta canção é uma homenagem ao grande e saudoso cantor das andorinhas, na época era vivo, o Barreirito. Vamos ouvir. Mas não consegue silenciar a voz de ouro do cantador. Entre sorrisos ou entre prantos, o povo canta com o seu mito. Cantor que canta com o seu povo, povo que canta com o Barreirito. E premiando o grande público sertanejo, Teodoro e Sampaio traz mais uma vez esse grande artista consagrado pelo povo, o nosso irmão Barreirito. As mãos divinas não fez ainda a medicina me levantar, mas fez o mundo entender que a vida fica mais linda com meu cantar. Fora cantando vive, mesmo cativo seu caminhar, vai abraçando a cada irmão, que é a razão deste seu cantar. Cantar que quase emudecia quando caía aquele avião. Deus deu-lhe a vida, não sente cansaço entre os abraços da multidão. Chega mais, irmão. As mãos divinas não fez ainda a medicina me levantar, mas fez o mundo entender que a vida fica mais linda com meu cantar. Pássaro de Aço com Teodoro e Sampaio, de 1990. Uma homenagem ao cantor das andorinhas, o nosso saudoso Barreirito. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Daqui a pouquinho tem Humor Caipira. Hoje o Humor Caipira é com Barnabé, hein? Daqui a pouquinho o Humor Caipira com o Caipira Barnabé. E já pra aquecer, vamos ouvir O Sonho do Barnabé. Depois de comer um bom virado, eu fui dormir e tive um sonho lindo. Sonhei que tava acordado, acordei pra ver e tava dormindo. Sonhei que tava acordado, acordei pra ver e tava dormindo. No sonho eu estava apertado, tava duro, sem dinheiro, tava mesmo atrapalhado. E no sonho uma voz veio dizer: é a alma de tua mãe que vem pra te socorrer. Amanhã quando você acordar, você vá lá no bicheiro e jogue neste milhar. E a alma da minha velha foi tão franca que eu joguei no seu palpite e arrebentei a banca. Depois de comer um bom virado, eu fui dormir e tive um sonho lindo. Sonhei que tava acordado, acordei pra ver e tava dormindo. Sonhei que tava acordado, acordei pra ver e tava dormindo. O sonho era uma beleza. Foi assim na primeira noite, na segunda e na terceira. A voz aparecia, dava o palpite. No dia seguinte eu jogava e era positivo. Dinheiro lá em casa era lixo. Eita, sonho bom! Na quarta noite aquela voz veio outra vez e me disse: jogue tudo no bicheiro, seu freguês. Eu joguei o meu lucro acumulado, mas o número não deu e eu fiquei arruinado. Na quinta noite, quando a voz apareceu, perguntei: quem é você? E a voz me respondeu: tua mãe fez você ganhar dinheiro, mas agora é a alma da mãezinha do bicheiro. É o sonho do Barnabé, aqui no Clube do Caipirão. Daqui a pouquinho tem humor caipira, hein, com o Barnabé, beleza? Daqui a pouquinho. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. No jeito, os verdes campos de minha terra, uma bonita composição de Putman, numa versão de Geraldo Figueiredo, interpretação de Belmonte e Amaraí, de 1969. Neste instante que vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E nos sonhos eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor. Modão, hein? Os verdes campos e minha terra com Belmonte e Amaraí aqui no nosso programa. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. A Juju já ajeitou o café. Ô Juju, põe um golinho aqui pra nós. É verdade. Isso, faz favor. Um golinho só. Aí, ó, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura. É, ela aprendeu com o velho Gervásio no tempo que o velho era peão. É, velho, isso faz muito tempo. É, vamos apreciando um café com rapadura, bem à moda dos tropeiros, do sertanejo. Ei, ai, ai, apreciando um café ouvindo moda de boa qualidade. É, agora com o trio de ouro do rádio. É isso, Luquinha? O trio de ouro do rádio, Nenete, Dorinho e Nardelli, de 1956, Dia de Finados. Música do Ted Vieira e do Benedito Siviero. Todo dia definado faço a minha penitência, vou visitar meu sertão e rever minha querência, onde há tempo minha amada terminou sua existência. Este corte tão profundo levou ela desse mundo para outra residência. Levo na minha bagagem uma coroa de flor, como aquelas que brotaram no jardim do nosso amor. Levo no peito a medalha com a imagem do Senhor. Também levo em minha mente uma prece comovente pra rezar em seu louvor. Quando eu chego na querência, sinto estremecer o peito. Quando eu olho na baixada, o meu ranchinho desfeito. Tiro o chapéu da cabeça, como ensinar de respeito. Parece que estou enxergando o meu bem que vai passando pro seu derradeiro leito. Ao entrar no cemitério, sem querer, meus olhos choram. Me ajoelho em sua tampa e rezando nesta hora, levo em meu pensamento a Virgem Nossa Senhora, da Santinha Imaculada, proteger a minha amada lá no céu onde ela mora. Grande sucesso, Dia de Finados aqui no Clube do Caipirão com Nenete, Dorinho e Nardelli, o trio de ouro do rádio. A gravação que você ouviu é de 1956. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. No batidão do balaio, onde a música sertaneja fala bonito, direto ao coração do matuto, nós vamos ouvir Tião Carreiro e Pardinho, de 1963, Minha História de Amor. Foi na festa da fazenda do seu coronel Janjão, conheci minha Rita, formosa como um botão. Seus olhos pretos me olharam, senti meu corpo a tremer. Não foi preciso mais nada pra nós dois se compreender. Como eu era cantador afamado no sertão, logo todos me pediram a saudade do matão. Neste mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Num canto a Rita chorava, fui logo saber porquê. Não é por nada, responde, é de orgulho de vencer. Sempre gostei de ser livre, levando a vida a cantar. Mas ali mesmo com a Rita eu combinei de casar. Mas Deus não quis que assim fosse, não quis ver a nossa alegria. Uma semana depois, a minha Rita morria. E no seu leito morrendo, apertando a minha mão, me pediu, cante baixinho, a saudade do matão. Nesse mundo eu choro a por uma paixão sem fim. Não pude mais continuar, embaçaram os olhos meus. Olhei chorando pra Rita, ela já estava com Deus. E hoje sempre que escuto a saudade do matão, parece que eu vejo a Rita deitada no seu caixão, toda vestida de branco, como querendo dizer: não foi nada vou contente, orgulhosa de vencer. Minha história de amor com os criadores e reis do pagode, suas majestades Tião Carreiro e Pardinho. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Com isso, contribuímos para o conhecimento da cultura e da tradição para as novas gerações. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Rápido, velho, vamos, Luquinha, vamos que vamos. Gervásio sinalizou ali primeiro, Luquinha. Vamos ouvir Amor Profundo com Chico Rei Paraná. Há um boato por aí correndo, o povo está sabendo em nossa cidade que o nosso amor já chegou ao fim. Você deixou de mim, porém não é verdade. Se isso um dia acontecer, o povo irá saber o que deseja tanto, saber que seu agrado morri afogado em um mar de pranto. Porém nosso amor é profundo e a inveja do mundo não nos aborrece. Seu corpo precisa do meu, é no corpinho seu que meu corpo se aquece. Um dia longe de você, começo a morrer, saudade me consome.

cabeceira. Ei, ai, ai, Papel Diamante, João Mineiro e Marciano de 1986. Modão assim é só aqui no nosso programa. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Pra saber mais do nosso programa, conhecer a equipe, ter mais detalhes do universo sertanejo, da cultura caipira, acesse o nosso portal e fique bem informado. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja na internet. Rápido, Luquinha, senão não dá tempo, vamos que vamos. Agora é clássico, hein? Serrinha e Caboclinho, de 1951, O Que Tem a Rosa. A rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. Ai, rosa marvada! Sinto saudade, suspiro também, mandei recado, rosa não vem. Sinto saudade, suspiro também, mandei recado, rosa não vem. Aí eu vou te buscar, marvada. Chorei e choro nesta viola, só ela mesma e me consola. Chorei e choro nesta viola, só ela mesma e me consola. Adeus, adeus, coração imoso, delicadeza, rosto formoso. Adeus, adeus, coração imoso, delicadeza e rosto formoso. Ai, rosa marvada. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. O Que Tem a Rosa, Serrinha e Caboclinho aqui no nosso programa. Clube do Caipirão. Detalhe, hein? Essa canção que você ouviu é de 1951. Serrinha e Caboclinho. Ei, é raridade, hein? É verdade. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Agora no jeito A Colheita. É com Chitãozinho e Chororó. É isso, velho? É isso, de 1987. É uma música muito bonita. O Gervásio separou ali. É essa aqui, é de arrepiar. Presta atenção na história. Chorar, Deus se lembrou durante

Depois que elas conversaram, as duas se separaram, trocando aperto de mão. A pinga subiu depressa e a fumacinha perversa foi pra dentro do pulmão. Não sei se eu tava sonhando, eu vi o mundo girando e comecei a tossir. Meio vivo e meio morto, senti tanto desconforto e não pude mais dormir. Aquele assunto sem graça do fumo com a cachaça estava me perturbando. Comecei a ficar com medo, levantei cuspindo azedo, o dia estava clareando. Assim que me levantei no quarto, me ajoelhei e falei com Deus nosso Pai. Jurei por Nossa Senhora e torno dizer agora, não fumo e não bebo mais. Dino Franco e Mouraí, a cachaça e o fumo aqui no Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição. Programa Clube do Caipirão. Daqui a pouquinho tem o poema, hoje o poema com Della Morena, hein? Hoje a história final do programa é com Della Morena, o contador de histórias. Daqui a pouquinho, beleza? Mas agora tem Vieira e Vieirinha. É verdade. De 1976, Meu Recanto Adorado. Esqueço, o local onde eu morava, recantos cheios de encanto, que só prazeres me dava. A casa era modesta, porém eu apreciava. Por dentro estava vestida, por fora ainda faltava. Uma tira de arvoredo, minha casa sobreava. O lindo pé de paineira, o meu terreiro enfeitava. O ribeirão de águas claras, minhas terras revezava. Terra de boa cultura, dava tudo que plantava. Do recanto que eu amava, das noites de lua cheia, que a solidão prateava. Se eu pudesse hoje mesmo, de novo pra lá voltava, e nunca mais deixaria a casa onde eu morava. Música. Meu Recanto Adorado, Vieira e Vieirinha, Os Catireiros de Itajubi, de 1976. Ê, modão, hein? Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. A Juju já ajeitou o tereré. Ô Juju, põe um golinho pra nós, faz favor. Isso, um golinho só. Aê, Juju, tereré é bom demais, né? Não tem horário, é sempre bem-vindo. Você quer um gole? Troca ele por uma cachaça. Não, cachaça agora não pode. Que é isso? Aí não. Aí falou, compadre, toca uma moda daquelas antigas. Aí o caboclo vem com axé. Aí eu manei dano. Ih, aí complica, né? Que homem trapalhado. Aí o ouvinte já fica brabo, manda o pé no rádio, já acerta a orelha do velho Gervásio aqui, o chapéu já voa longe. Esse homem, Deus me livre, não entende isso? Deus o livre, né? É verdade. Que é isso? Vamos ouvir Tonico e Tinoco. Larga ele na vontade aí. Larga ele na vontade aí, Luquinha. Isso, larga ele na vontade. Vamos ouvir Finados com a dupla Coração do Brasil. A tristeza no meu peito é quando a noite escurece. Meus suspiros são dobrados, todas as coisas me aborrecem. Meu rancho ficou desfeito, o meu coração padece. Meu amor foi pra bem longe e nunca mais aparece. Todo dia definado faço a minha penitência. Eu vou lá no povoado rever a minha querência, onde há tempo minha mata terminou sua existência. Foi-se embora deste mundo para outra residência. Levo na minha bagagem uma coroa de fronte, com espinho da saudade num coração sofredor. Levo no peito a tristeza, lembrança do nosso amor. Oferecendo uma prece com meu rosário de dor. Ao sair do cemitério, sem querer meus olhos choram. Faço minha despedida e sozinho venho embora. Acendo vela, rezando pra Deus e Nossa Senhora, que proteja a minha amada no céu onde ela mora. De 1963, Tonico e Tinoco interpretou Finado aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Essa moda também é bonita demais. É verdade. Foi gravada pelo Zé do Cedro e João do Pinho. É uma moda bonita do Zé Fortuna. Foi gravada em 1995. Zé do Cedro e João do Pinho canta Lampião a Querosene. Eu visito minha mãe no coração. Eu sempre vejo na parede pendurado um pequenino pitoresco lampião, que ela conserva por lembrança bem cuidado, olhando aquele lampiãozinho aposentado. Sinto acender a luz da recordação, a mesma chama que brilhou no meu passado. Eu

cantar dos curiango, parece que estão sorrindo. E quebrada sim, quebrada, vai seu eco repetindo, e a marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo. Deixa um risco luminoso, a estrela no céu caindo, e o gemer dominuando no teado venzunindo. O clarão da lua cheia, como uma flor vem se abrindo, marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo. A saudade vai comigo pelo mundo seguindo, vejo no espelho da noite meu passado refletido, como as folhas amarelas o meu pranto recaindo, e a marvada da saudade como dói quando a lua vem surgindo. Sulino e Marroeiro, Quando a Lua Vem Surgindo. Essa também é bonita, né, Luquinha? É verdade. É, não tem música feia. Música caipira não tem música feia, né, Su? Das melhor. Ui, ai, ai. Clube do Caipirão é tradição caipira. Companheiro produtor, a Cereal Nutrição Animal tem para você a melhor linha de produtos com excelência comprovada no que diz respeito à nutrição do seu rebanho. É isso mesmo, seu moço. Com a Cereal Nutrição Animal, você vai ter segurança no desenvolvimento, alta produtividade e ganho para você, compadre pecuarista. Isso só com a Cereal Nutrição Animal, uma empresa familiar com mais de 30 anos no mercado. Proteinados, ração para gado de corte, gado leiteiro, equinos, suínos, frango de engorda e postura. De Rio Verde, Goiás, direto para sua propriedade. Ligue agora mesmo. 0 operadora 64 3611 8400. Representantes em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. www.cerealnutricaonimal.com.br. Cereal Nutrição Animal. Preço justo e resultado de peso. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Mais sucesso, mais música bonita agora com Palmeira e Luizinho. Filão de Ouro, uma composição do Diogo Muleiro, o Palmeira, gravada em 1951. É moda antiga, hein? Raridade no fundo do baú aqui do nosso programa. Vamos ouvir. Depois que eu cantei o Paraná do Norte, eu vi muita gente se queixar da sorte, porque sua terra não entrou no forte daquela modinha que foi muito forte. Eu peço desculpa, não foi por maldade, que eu deixei de fora alguma cidade, pois o Paraná é grande em quantidade e não é num disco que ele todo cabe. Em Ribeirão Claro parou e eu passei dois dias tocando e cantando na casa do Elias, junto com Fabiane e com Zacarias, e me dispensaram muitas regalias. Cantei em Rolândia, que dizem que é nesta região rainha do café. Em Santa Mariana dei um soiré, com cinema cheio tinha gente em pé. Na outra modinha eu deixei pra trás, Jandaia do Sul, Vences lá o Brás. Deixei Centenário, terra de meus pais, de Sequeira, Campo, terra de cartaz. Minha Santa Amélia e Abatiá, Congonha, Carlópolis e Quatiguá, Porto São José, cidade Andirá. Lá em Alvorada eu fui pernoitar. Fui a Bela Vista, que é do paraíso, e a São Martim, cidade Sorriso, de Porecatu, dizer é preciso, tem coisas que fazem perder o juízo. Vivi em Sertanópolis e Jataí, de Jaguapitã fui pra Uraí, em Ibiporã e no Açaí, o povo do circo eu adverti. Santa Margarida, terra que eu gostei, Astorga e Marialva também repassei, foi em Jaquintábora que namorei, a Curitibana com quem me casei, o paranaense que povo gentil, vive numa terra de riquezas mir, podem se orgulhar de hoje possuir o filão de ouro deste meu Brasil. Cabeceira. Filão de ouro, Palmeira e Luizinho de 1951, raridade sertaneja é só aqui no nosso programa. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Com isso, contribuímos para o conhecimento da cultura e da tradição para as novas gerações. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Vamos que vamos, daqui a pouquinho tem o Della Morena, mas agora tem Zico e Zeca, de 1964, Não Vai Embora. Despedida no meu. Não Vai Embora, Zico e Zeca, de 1964. Grande sucesso no nosso cancioneiro pra você aqui no Clube do Caipirão. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Agora, pra fechar com chave de ouro mais uma edição do nosso programa, vamos ouvir a história, o poema com Della Morena, o contador de histórias. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir. Um homem, seu cavalo e seu cão caminhavam por uma estrada, quando passaram perto de uma árvore gigantesca, um raio caiu e todos morreram. Mas o homem não percebeu que já havia deixado este mundo e continuou caminhando com seus dois animais. A caminhada era muito longa, morro acima, o sol era forte. Eles estavam suados e com muita sede. Numa curva do caminho, avistaram um portão magnífico, todo de mármore, que conduzia a uma praça calçada com blocos de ouro, no centro da qual havia uma fonte onde jorrava água cristalina. O caminhante dirigiu-se ao homem que guardava a entrada. Bom dia! Bom dia! Respondeu o guarda. Que lugar é este tão lindo? Aqui é o céu. Que bom que nós chegamos ao céu. Estamos com muita sede. O senhor pode entrar e beber água à vontade. E o guarda indicou a fonte. Meu cavalo e meu cachorro também estão com sede. Lamento muito, disse o guarda. Aqui não se permite a entrada de animais. O homem ficou muito desapontado porque a sede era grande, mas ele não beberia sozinho. Agradeceu ao guarda e continuou adiante. Depois de muito caminhar em morro acima, já exaustos, chegaram a um sítio cuja entrada era marcada por uma porteira velha que se abria para um caminho de terra, ladeada de árvores. À sombra de uma das árvores, um homem estava deitado, cabeça coberta com um chapéu, possivelmente dormindo. Bom dia, disse. O homem acenou com a cabeça. Estamos com muita sede, eu, meu cavalo e meu cachorro. Há uma fonte naquelas pedras, disse o homem indicando o lugar. Podem beber à vontade. O homem, o cavalo e o cachorro foram até a fonte, então mataram a sede. Logo voltou para agradecer. Voltem quando quiserem, respondeu o homem. Por sinal, como se chama este lugar? Céu. Céu? Mas o guarda do portão de mármore disse que lá era o céu. Aquilo não é o céu. O caminhante ficou perplexo. Vocês deveriam proibir que eles usassem o nome de vocês. Essa informação falsa deve causar grandes confusões. De forma alguma. Na verdade, eles fazem um grande favor a nós. Porque lá ficam todos aqueles que são capazes de abandonar os seus melhores amigos. Lá é o inferno. Amigo é aquela pessoa que o tempo não apaga, que a distância não esquece, que a maldade não destrói.